seria minha vida sem você? Quanta tristeza, que solidão, quanta saudade que me apertando o coração. Eu sem notícias, sem nem saber por onde ande, que foi feito de você. Ultimamente depra e pensar coisas que nunca poderia imaginar. Andei pensando, não sei porquê, como seria minha vida sem você. Thank you. Oh.